2.1.2 Dominando as técnicas. Existem diversas técnicas para criar prompts eficazes. Vamos explorar algumas das principais. 1. Clareza e especificidade. Seja preciso e conciso. Evite ambiguidades e linguagem vaga. Quanto mais preciso for o seu prompt, melhor o modelo entenderá o que você deseja. Na figura 4, é apresentado um exemplo de prompt vago versus um prompt bem estruturado. Exemplo. Em vez do seguinte prompt, escreva sobre a história do Brasil. Prefira, gere um texto de 500 palavras sobre a história do Brasil, focando no período colonial e seus impactos na sociedade atual. Defina o formato. Especifique o tipo de texto desejado, poema, artigo, roteiro, etc., o público-alvo e o tom de voz. Exemplo. Escreva um conto infantil sobre um gatinho que se perde na floresta, com um tom divertido e linguagem simples. Na figura 4 que temos aqui, somos convidados a refletir sobre o poder da clareza na comunicação, especialmente quando solicitamos a uma inteligência artificial que gere conteúdo para nós. A imagem ilustra a diferença gritante entre um pedido genérico, um prompt vago, e um pedido detalhado, um prompt bem estruturado, ao solicitar a descrição de uma cadeira. Observe que o prompt vago, simplesmente pedindo para descrever a cadeira, resulta em uma resposta fria e técnica. É uma lista de características básicas, como encosto e assento, sem qualquer apelo ou foco em benefícios. É como se a inteligência artificial estivesse apenas cumprindo uma ordem, sem entender o propósito por trás dela. Já o prompt bem estruturado, ao especificar o contexto, uma descrição para e-commerce e os pontos a serem destacados, conforto, suporte lombar, ajuste de altura, design moderno, gera um texto vibrante e persuasivo. A descrição não apenas informa, mas também convence, apelando para as necessidades e desejos do potencial comprador. Ela evoca a sensação de conforto, a promessa de produtividade e a estética agradável. Essa diferença crucial demonstra que a qualidade da resposta de uma inteligência artificial depende diretamente da qualidade da pergunta que lhe fazemos. Quanto mais específico e contextualizado for o nosso pedido, mais relevante e útil será a resposta. É como se estivéssemos ensinando a inteligência artificial a entender o que realmente queremos, guiando-a para o resultado desejado. Em resumo, a imagem nos ensina que a comunicação eficaz com inteligências artificiais exige clareza e precisão. Um prompt bem estruturado, com contexto e objetivos definidos, é a chave para desbloquear o potencial máximo dessas ferramentas e obter resultados que realmente atendam às nossas necessidades. A arte de promptar é, portanto, uma habilidade essencial na era da inteligência artificial. 2. Contexto e informação. Forneça contexto relevante, inclua informações importantes para guiar o modelo na direção desejada. Exemplo, imagine um mundo onde os animais falam, escreva um diálogo entre um cachorro e um gato, discorrendo sobre a importância da amizade. Use exemplos, mostre ao modelo o que você espera, fornecendo exemplos de textos similares ao que você deseja. Exemplo, escreva um poema curto sobre a natureza no estilo de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. 3. Técnicas avançadas. Prompt Chaining. Divida tarefas complexas em etapas menores, usando a saída de um prompt como entrada para o próximo. Figura 5. Na figura 5 que temos aqui, somos apresentadas a duas técnicas avançadas de engenharia de prompts, essenciais para quem busca extrair o máximo potencial de modelos de linguagem como o que estamos utilizando agora. À esquerda, vemos o conceito de prompt chaining, ou encadeamento de prompts. Imagine que você está conversando com alguém e, a partir da resposta inicial, você formula uma nova pergunta mais específica baseada no que foi dito. É exatamente isso que o prompt chaining faz. Você começa com um prompt inicial, recebe uma resposta e então usa essa resposta para criar um novo prompt, refinando a busca por informações e direcionando o modelo para um resultado mais preciso. À direita, a figura ilustra o Prompt Engineering com Templates, ou Engenharia de Prompts com Modelos. Essa técnica se baseia na criação de estruturas pré-definidas, como um esqueleto, que você preenche com informações específicas. O template, como o exemplo mostrado, crie um tipo de conteúdo, que é ação ou objetivo, usando os seguintes parâmetros: parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3, garante que você forneça ao modelo todos os elementos necessários para gerar uma resposta completa e relevante. Ao invés de escrever um prompt do zero a cada vez, você reutiliza o template, adaptando apenas os parâmetros para cada situação. A grande vantagem de usar templates é a consistência. Eles ajudam a evitar ambiguidades e garantem que o modelo receba as informações no formato correto, o que resulta em respostas mais previsíveis e de alta qualidade. O prompt chaining, por sua vez, permite uma exploração mais profunda do tema, construindo conhecimento de forma incremental. Ambas as técnicas, quando combinadas, podem levar a resultados surpreendentes na interação com modelos de linguagem. Em resumo, o prompt chaining refina a busca por informações através de perguntas sequenciais, enquanto o prompt engineering com templates garante consistência e clareza na comunicação com o modelo. Dominar essas técnicas é crucial para quem deseja utilizar a inteligência artificial de forma eficaz e obter resultados personalizados e de alta qualidade. São ferramentas poderosas para transformar suas ideias em realidade através da linguagem. Exemplo: primeiro, gere uma lista de tópicos. Depois, use cada tópico como prompt para gerar um parágrafo sobre o tema. Uma equipe de marketing precisa criar um relatório detalhado sobre tendências de mercado para um cliente no setor de tecnologia sustentável. Prompt 1. Geração de tópicos. Liste 5 tendências emergentes em tecnologia sustentável para os próximos 5 anos. Saída do modelo. Uso de energia solar em dispositivos portáteis, ampliação da mobilidade elétrica, aplicação de IA para eficiência energética, desenvolvimento de baterias recicláveis, expansão da agricultura vertical. Prompt 2. Para cada tópico gerado, use como prompt para criar um parágrafo explicativo. Explique como a ampliação da mobilidade elétrica impactará as cidades nos próximos anos. Saída do modelo. A ampliação da mobilidade elétrica trará impactos positivos para as cidades, incluindo a redução da poluição sonora e atmosférica, além de incentivar o desenvolvimento de infraestrutura de carregamento elétrico. Essa tendência também promoverá inovações no setor de transporte público, tornando as cidades mais sustentáveis e acessíveis. Prompt 3. Combine os parágrafos gerados em um texto final. Crie uma introdução e uma conclusão para o relatório com base nos parágrafos sobre as tendências emergentes. Saída do modelo. Introdução. As tecnologias sustentáveis estão transformando diversos setores, com inovações que prometem redefinir o futuro. Este relatório explora 5 tendências-chave que moldarão o mercado. Conclusão. A adoção de tecnologias sustentáveis não é apenas uma escolha estratégica, mas uma necessidade para enfrentar desafios globais. Empresas que investem nessas áreas têm o potencial de liderar o mercado e impulsionar mudanças significativas. Prompt Engineering com templates. Utilize templates pré-definidos para estruturar seus prompts e garantir consistência na geração de texto. Definição do template. Crie um template base para estruturar os posts, garantindo consistência e foco nos objetivos de cada campanha. Template. Tema. Defina o assunto principal do post. Data. Inclua a data relevante se aplicável. Texto principal. Descreva o produto, evento ou mensagem principal. Call to action. Incentive a interação, como saiba mais, compre agora ou participe. Aplicação do template para gerar um post. Prompt. Use o template abaixo para criar um post de mídia social sobre o lançamento de um novo smartphone com câmera avançada. Tema. Lançamento de smartphone. Data. 20 de novembro. Texto principal. Apresente o novo modelo SmartTech 12 com câmera de 108 megapixels, design elegante e bateria de longa duração. Call to action. Descubra mais no nosso site e aproveite a pré-venda com descontos exclusivos. Saída do modelo. Prepare-se para o lançamento do ano. No dia 20 de novembro, descubra o novo SmartTech 12, o smartphone com câmera de 108 megapixels, design premium e bateria que dura o dia todo. Não perca a pré-venda e aproveite descontos exclusivos. Saiba mais em nosso site. 4. Iteração e refinamento. Experimente e ajuste. A engenharia de prompts é um processo iterativo. Teste diferentes prompts, analise os resultados e ajuste suas instruções para obter o resultado desejado. Seja paciente e persistente. Nem sempre o primeiro prompt gerará o texto perfeito. Explore diferentes abordagens e refine suas técnicas com a prática.